Capítulo 28. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho, você diz: sou um Deus. Sento-me num trono divino no coração do mar. Mas você é apenas homem e não Deus. Embora se considere sábio como um. Pensa que é mais sábio que Daniel e imagina que nenhum segredo lhe está oculto. Com sua sabedoria e entendimento acumulou grande riqueza, ouro e prata para seus tesouros. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente, e suas riquezas o tornaram muito orgulhoso. Portanto, assim diz o Senhor soberano: uma vez que se considera sábio como um Deus, trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações. Empunharão espadas contra sua sabedoria maravilhosa e profanarão seu esplendor. Eles o farão descer à cova e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. Acaso dirá àqueles que o matarem: sou um Deus? Para eles, você não será Deus algum, mas apenas homem. Morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, o Senhor soberano, falei. Também recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berílio e turquesa. Todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso bani em desonra do Monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu-o a cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim, e não mais existirá. Então recebi outra mensagem do Senhor: filho do homem, volte o rosto para a cidade de Sidom e profetize contra ela. Transmita aos habitantes de Sidom esta mensagem do Senhor soberano: ó Sidom, sou seu inimigo e revelarei minha glória naquilo que lhe fizer. Quando eu trouxer julgamento sobre você e revelar minha santidade em seu meio, todos que observam saberão que eu sou o Senhor. Enviarei uma peste contra você e sangue correrá em suas ruas. O ataque virá de todos os lados. Seus habitantes morrerão pela espada e ficarão estendidos no meio da cidade. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Os vizinhos zombadores de Israel deixarão de feri-lo e rasgá-lo como roseiras silvestres e espinhos, pois eles saberão que eu sou o Senhor soberano. Assim diz o Senhor soberano: o povo de Israel voltará a viver em sua própria terra, a terra que dei a meu servo Jacó, pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei e, diante das nações do mundo, revelarei minha santidade no meio de meu povo. Eles viverão em segurança em Israel, construirão casas e plantarão vinhedos. E quando eu castigar as nações vizinhas que os trataram com desprezo, eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus.